Ah, tô gravando já. Deixa eu trazer o celular. Pronto. Tá bom. Obrigado, Flávio. Prazer é meu estar aqui falando com vocês também. Ó, para ser sincero, eu não imaginava. É, a gente sempre, né, vê, ouve falar, vê reportagens, a gente conhece a cultura de outros países, né, pela televisão, pela internet hoje em dia. Mas eu, sinceramente, assim, na época do segundo grau, eu demorei um pouco para descobrir o que eu queria fazer, né, da vida. E, sinceramente, não tinha essa pretensão. E, na verdade, nunca, mesmo depois, quando a possibilidade de vir para cá já se tornou, né, mais real, nunca foi, meu plano nunca foi, ah, eu vou sair do Brasil. Meu plano sempre foi, ah, eu quero, né, me desenvolver na carreira, conseguir oportunidades melhores, e acabou que a oportunidade melhor que apareceu foi para sair, né, mas a gente vai falar bastante sobre isso aí ainda. Mas, na verdade, não, nunca foi parte do meu plano, né, ah, eu quero sair do Brasil, nunca, não aconteceu isso. Bom, no meu caso, né, a carreira que eu escolhi, né, eu me formei como programador, né, em ciência da computação, e eu escolhi a carreira de trabalhar com videogames, né? E no Brasil a gente tem um mercado muito pequeno, com muitos problemas, muita pirataria ainda rolando, né? No caso, as pessoas não entenderam, o valor que existe, né, no, nos videogames, ao ponto de elas pagarem por isso. E então a gente sempre teve muita dificuldade de viver disso aí. Então eu tentei de tudo um pouco, né, no, aí, morando em Niterói, tive a minha própria empresa, onde nós fazíamos pequenos jogos, nós prestamos serviços para algumas empresas grandes, como a própria Rede Globo, nós fizemos alguns jogos para eles, e a gente estava conseguindo levar a nossa vida mais ou menos, mas ainda assim, faltava alguma coisa, né, faltava, um incentivo para a gente pegar a empresa, que era uma empresa pequena, e transformar num estúdio do tamanho que a gente achava que ele podia ter. Então, eu tentei isso durante muitos anos. A gente procurou investimento, mas no Brasil tudo muito difícil. Você ter sua própria empresa é muito complicado. E a gente esbarrou em vários problemas aí nessa área de jogos. Aí eu, né, nós terminamos a empresa que a gente tinha. Eu fui trabalhar em Florianópolis durante 2 anos e meio, numa empresa maior de desenvolvimento de games também. E aí foi de lá que surgiu uma proposta. Quer dizer, na verdade, eu me sentia assim que eu tinha tentado de tudo um pouco, sabe? Tinha tentado ter o meu próprio negócio, tinha tentado trabalhar num negócio grande, né, numa empresa grande que tinha aí, e ainda assim faltava alguma coisa, né? Eu sentia que, tudo que eu estudei, que eu estava desenvolvendo, me permitia alcançar, alguma coisa maior na carreira, e eu comecei a procurar isso, comecei a encontrar somente fora do Brasil. Então, quando foi em 2008, né, foi quando eu comecei a procurar, emprego fora, e mandando meu currículo, conversando com várias empresas. Aí acabou que a oportunidade que surgiu foi aqui em Vancouver, no Canadá. Isso, é verdade. Tá bom. Então, eu trabalho na Electronic Arts, ou EA, como a maioria das pessoas conhece. Hoje em dia ela é a maior desenvolvedora de games, que não é nenhuma das três que são as donas dos videogames, né? Nintendo, a Sony, a Microsoft. Então, a EA é vamos dizer, a maior desenvolvedora independente de jogos. E a EA tem muitos jogos famosos, né? Você tem jogos, desde jogos de tiro, de ação, até os jogos de esporte, que são os jogos que eu trabalho. Então, aqui no nosso estúdio em Vancouver, a gente desenvolve, praticamente todos os jogos de esporte da EA, exceto o jogo de futebol americano. E eu tenho, na verdade, né, o orgulho e a sorte de trabalhar com o FIFA, que é o jogo de futebol, que tem tudo a ver, né? Quer dizer, eu sempre fui muito fã de futebol, sempre, quer dizer, sou torcedor do Fluminense aí no Rio, atual campeão brasileiro. Tá certo, tá certo. E acaba que sempre tive, né, essa paixão, e Na verdade, nada melhor do que juntar as duas coisas que eu sempre tive grande paixão, que são o videogame e o futebol. Então, e aí o meu cargo aqui, né? Eu sou programador. Na verdade, eu entrei como né, mais um dos programadores do time, e hoje em dia eu já lidero uma equipe dentro do time do FIFA, que é a equipe que faz toda a parte de computação gráfica, né? Que a gente chama de rendering. Rendering e apresentação do jogo. Então, quando você vê os jogadores com toda, né, eles têm a aparência tão parecida com o jogador real, o estádio, a iluminação do estádio, você vê o sol, as sombras que as estruturas do estádio fazem sobre o campo. Tudo isso tem pedacinhos do meu trabalho, do trabalho da minha equipe, que vão, né, sendo colocados dentro do FIFA cada ano, a gente tentando melhorar o aspecto visual e a apresentação do jogo como um todo. Então, é mais ou menos isso que eu faço por aqui. Legal. É verdade, ele só está crescendo, né? Cada vez mais a gente vê na mídia aí os games estando, né, no topo aí da conversa das pessoas. E na verdade você tocou no ponto que tem tudo a ver com um dos motivos pelos quais eu quis realmente sair e procurar uma oportunidade melhor. Era justamente eu senti que na indústria brasileira a gente ainda estava, né, na infância, né? Estava muito difícil ainda você alcançar a quantidade de pessoas que eu sempre soube que os games poderiam alcançar, né? Sempre joguei desde criança e sempre enxerguei nos games algo que era mais do que simplesmente um brinquedo, como muita gente ainda acredita que seja. Então, hoje em dia, os games eles já conseguem tocar nas pessoas e estão se revelando aí como mais uma mídia, né? Que não substitui o cinema, a TV, mas complementa, né? E é muito moderna, né? Então, tem uma oportunidade aí da gente tocar em muitas pessoas e que no Brasil eu não estava encontrando essa oportunidade, né, de expressar tudo que eu achava que eu podia através dos games que eu fazia, expressar e atingir pessoas. Então, acabou que quando eu recebi essa proposta para vir para cá, não pensei duas vezes, né, justamente pelo que ela significava de realizar esse sonho, né? Então, eu realmente me sinto privilegiado primeiro, né, de ter tido essa oportunidade, de ter, entendeu, ter trabalhado bastante duro aí durante 10 anos para conseguir dar esse salto para fora. Mas também me sinto muito com uma responsabilidade nas costas muito grande. Como você falou, quer dizer, eu encontro diariamente pessoas que jogam FIFA e que ficam surpresos, né, que falam para mim: poxa, que legal, parabéns pelo seu trabalho. Então eu sinto também que existe essa responsabilidade de você entregar, né, mesmo, é um joguinho de futebol, mas isso toca a vida das pessoas, né, participa do dia a dia delas, traz para elas uma oportunidade de entretenimento, né, que talvez elas não vão ter em outros momentos da vida delas. Então eu quero, né, a pequena participaçãozinha que eu tenho nisso, eu quero que ela seja a melhor possível. Então tem uma responsabilidade muito grande também da gente aqui, mas tem um time fantástico em volta de mim aqui, gente de 30 e poucos países diferentes que trabalham no FIFA, que é também uma experiência sensacional de estar no meio desse pessoal e trazendo um produto que é, como você disse, vai tocar milhões e milhões de pessoas aí no mundo inteiro. Olha, eu vejo, eu acho só que talvez a velocidade com que isso tenha acontecido não seja a velocidade que a gente queria, né? Eu conheço muitos brasileiros que estão na indústria de games de fora. Então, não tem motivo nenhum para eu achar que essas mesmas pessoas não poderiam estar no nosso país se juntando e trabalhando com isso. Mas o que falta, no caso, é investimento, é dinheiro disponível para que empresas surjam nessa área, que tenham, né, condições de competir, porque uma outra consequência dos games hoje em dia serem tão complexos é que eles são muito caros para fazer, né? E no Brasil eu não encontrei até hoje, né, oportunidades de investimento. Eu tive minha própria empresa, a gente procurou investimento, nós escrevemos um plano de negócio, nós fizemos todo o deverzinho de casa que precisa fazer para se conseguir começar um empreendimento do zero no Brasil. Então, nós fizemos tudo isso, escrevemos plano de negócios e andamos por aí, visitei investidores, vários tipos de, né, de instituições diferentes que ajudam as pequenas empresas a começarem. E todo mundo me dizia: ah, o seu plano de negócios é bonito, é super legal, mas jogos ainda não é uma coisa que a gente acredita, né, que faça sentido investir. É, existe muito um certo pequeno preconceito aí com relação aos videogames, como sendo: ah, é um brinquedo, é coisa de criança, e quando na verdade a indústria internacional está em outra maneira de pensar já, né? Já estão encarando os games como uma enorme oportunidade. Então, eu acho que ainda falta para isso funcionar no Brasil, falta que os investidores, as pessoas que têm condição de fazer a diferença, às vezes até o governo, dando qualquer tipo de subsídio, de ajuda que a gente puder, tá faltando esse engajamento e esse entendimento de que os games são a mídia do século XXI, que é, na verdade, eles são. Entendeu? Então, aqui fora, a gente tem muito. A gente está sendo bombardeado com isso o tempo todo. Todo mundo só fala de games como uma grande oportunidade, e no Brasil ainda está faltando. Então, enquanto isso não acontecer, eu acho mais difícil. Mas não quer dizer que não estejam sendo feito, né? Não esteja sendo feito progresso nessa área no Brasil, entendeu? Olha, eu me mudei para cá em novembro de 2008, então tem aí 2 anos e meio, né? Fazer 3 anos ainda. E desde, assim, muita coisa que as pessoas conversam comigo, né, que estão no Brasil, sempre me perguntam: ah, mas e aí, como é que você se sente, né, você sair do seu país, da sua cidade, né, abandonar, entre aspas, seus amigos, sua família, para ir, né, mudar para um lugar completamente diferente, assim, quer dizer, Vancouver. E como eu disse, eu estava procurando emprego, eu não estava muito escolhendo o lugar, né, eu estava mais escolhendo a oportunidade, qual é a empresa que vai ser melhor para mim, e o lugar é só uma consequência. Então acontece que eu vim parar aqui em Vancouver, no Canadá. Mas muito do que as pessoas falam, de que, ah, você não vai fazer amigos, ah, eu não encontrei, sinceramente, nada disso por aqui. Pelo contrário, se tem uma coisa que me provou, né, eu ter mudado para cá, é que as pessoas, mal ou bem, elas são parecidas, né? Você encontra os mesmos padrões, você vai se identificar com um tipo ou outro de pessoa, dependendo da sua personalidade, você vai encontrar isso. Não vou dizer em qualquer lugar, porque eu não conheço todos os lugares do mundo, mas pelo menos aqui do que eu vejo da América do Norte, né, eu sinceramente não vi essa grande diferença. Tem, né, a diferença cultural, os caras cresceram com outros, vendo outros programas de TV, conhecendo outros valores, até às vezes, que na verdade eu sou um curioso, né, de saber como isso acontece, qual é o background das pessoas que eu conheço aqui, o que que elas, né, fizeram da vida, o que que elas pensam da vida. Então eu, na verdade, converso muito com muita gente diferente aqui, tenho essa oportunidade, e para mim, na verdade, é uma coisa bem gratificante, né, ter saído um pouco da minha zona de conforto, ali onde eu conhecia todo mundo, a gente sabe como é que funcionam as coisas, e vir meio que dar a cara a tapa num outro país. Mas está sendo uma experiência fantástica, assim, de crescimento pessoal, eu poderia dizer, sabe, de conhecer um país diferente, uma cultura um pouco diferente, mas ainda, sabe, não vejo assim como sendo um grande obstáculo, nada que vá ter, que se eu, hoje eu me arrependa de ter feito essa mudança. É claro que nem tudo são flores, como tudo na vida tem os prós e os contras. Né, deixar a família, os amigos aí é complicado, você sente saudade, as distâncias e a diferença de fuso horário tornam tudo mais difícil, mas eu acho que, né, o balan no balanço, né, no final, é como uma experiência de vida, assim, se as pessoas tiverem oportunidade, eu acho, assim, super válido para a gente, para abrir, para, né, expandir nossos horizontes, com certeza. Eu acho que até nisso também eu dei sorte, sabe, Flávia? Porque aqui no Canadá, eles são um povo conhecido por ser bastante, assim, hospitaleiro, sabe? Então, eu acredito até que nos Estados Unidos exista mais. Quer dizer, os Estados Unidos a gente sempre usa como exemplo, que é o vizinho próximo aqui, né? O grande vizinho que o Canadá tem. E tudo que a gente sempre conversa por aqui é que nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque lá tem um histórico, né, de problemas com imigração, somente de mexicanos. Então, até hoje, né, é um assunto bastante polêmico e complicado para os Estados Unidos, mas eu acho que aqui no Canadá, pelo menos, a minha experiência pessoal é de, assim, preconceito zero, sabe? Tanto no trabalho, as pessoas com quem eu trabalho, pelo nosso time ser bastante diferenciado, variado, com pessoas de, como eu falei, 30 e poucos países do mundo. Acho que existe, né, um respeito, existe, né, as pessoas entendem a cultura de cada um. Então você vai andar dentro da EA, aqui nos corredores, você vai ver o cara de turbante às 5 da tarde fazendo a oração dele, né, o muçulmano. Você vai ver os judeus que respeitam seus próprios feriados. Você vai ter uma sabe, multiplicidade de culturas aqui dentro que as pessoas aprenderam, eu acho, né, a respeitar. E, na verdade, o brasileiro, ele, O que eu acho, pelo menos a ideia que eu faço, é que ele é tido como um dos povos mais assim bem-vindo em todos os lugares que ele vai, porque talvez a gente tenha esse jeito um pouco mais informal, né, um pouco mais descontraído, que eu acho que conquista as pessoas. E principalmente quando você chega num ambiente de empresa, né, aqui tem muito dessa coisa, as pessoas às vezes são muito travadas. E eu acredito que quando eu cheguei aqui, eu demonstrei um pouco dessa descontração, claro, dentro do profissionalismo, com respeito, né, a gente, né, tudo que a gente faz tem que ser pensando no ambiente que a gente está, mas ainda assim eu acho que tem espaço para a gente viver um pouco a vida, né, e ser um pouco mais descontraído. E isso eu acho que conquista as pessoas de uma maneira que, ao invés de preconceito, eu sinto, na verdade, que as pessoas têm vontade de falar comigo, têm vontade entendeu, de socializar comigo. Eu acho isso muito gratificante. Talvez não seja a mesma experiência que todo mundo tenha, mas aqui no Canadá, pelo menos em Vancouver, na empresa que eu trabalho e também aqui na vizinhança, né, as pessoas que eu conheço na rua e tal, eu não sinto, sinceramente, nenhum preconceito, pelo contrário, a gente se dá muito bem. Olha, como eu disse, né, nunca foi parte do meu plano sair do Brasil, escrever lá no caderninho, né, objetivos de vida, sair do Brasil. Nunca foi esse o caso. Então, da mesma forma, não está escrito no meu caderninho que eu vou voltar. Mas quando né, o pouco que eu penso mais a longo prazo, assim, porque afinal de contas, como eu disse, estou menos de 3 anos aqui, aprendendo muito, tendo muitas oportunidades interessantes ainda. Então, acho que o meu ciclo, né, de coisas que eu pretendo fazer e que eu gostaria de atingir na carreira está só começando. Mas eu não, obviamente que eu não posso dizer para você que não vou voltar. Pelo contrário, eu acho que é tudo questão da oportunidade, né? Digamos que a indústria de games, que é, acho que a grande coisa que eu realmente anotei no caderninho é que eu quero trabalhar com games, né? Eu quero fazer games que cheguem à maior quantidade possível de pessoas e de uma maneira significativa, né? Então, se essa oportunidade aparecer lá no Brasil, não tem motivo nenhum pelo qual eu não vá voltar. Você entende? Mas por enquanto a melhor oportunidade para fazer isso ainda é aqui. E é por isso que eu continuo ficando. Então, se você perguntar para mim se eu tenho planos, né, de voltar para lá, acho que tenho tanto planos de voltar para lá quanto eu tenho de ficar, quanto eu tenho de ir para um outro lugar. Tudo vai depender das oportunidades de carreira que surgirem para mim, entendeu? Acho que o primeiro grande conselho é meta a cara e faça, né? Se você realmente tem essa vontade, sente que isso vai te trazer, né, um crescimento, seja pessoal, seja profissional. Eu sou testemunha do enorme crescimento pessoal que isso traz, se conhecer uma cultura diferente. É uma barra, né? Você vai ter que enfrentar aí um ambiente que é como eu falei, sair da sua zona de conforto, né? Sair dali daquilo que você conhece. São as pequenas coisas que vão fazer a diferença. Você vai descobrir, você chega num outro país, você não sabe pegar um ônibus, que é uma coisa, né, vamos dizer, banal que você faz no seu dia a dia. E aí você vai chegar aqui e vai dizer, pô, mas onde que eu compro o ticket? Não tem cobrador, como é que funciona? E isso são as pequenas barreiras que você vai ter que enfrentar. Mas eu pelo menos vejo isso não como um obstáculo, mas como um desafio, sabe? Uma oportunidade, alguma coisa para você conhecer e descobrir como é que funciona. Pô, que legal, eu queria sempre saber como é que esse ou aquele pequena coisa funcionava, num outro país. E aí eu tenho a oportunidade de fazer isso. Então, o conselho que eu dou são oportunidades difíceis, né? É caro, é difícil, dependendo do que você está dizendo. Se é para estudar, se é para trabalhar. Para trabalhar você precisa, né, de uma proposta, de uma oportunidade de emprego. Para estudar geralmente é caro, mas eu diria assim para o internauta que meta a cara, porque é um investimento que, na minha opinião, assim, ele vale muito mais a pena do que somente o que você vai tirar dele, vamos dizer, se você for estudar, né, o seu diploma. É muito mais do que somente o seu diploma que você vai encontrar vindo para um outro país. Eu acho que é o quanto isso realmente amplia os horizontes, né, e te dá a oportunidade de aprender a língua, né, que uma das coisas, né, que aconteceu, eu tive o privilégio de ter feito curso de inglês quando estava no Brasil, e nesses 10 anos que eu trabalhei aí, nós tivemos sempre clientes de fora, então tinha que me comunicar, mas a qualidade do meu inglês, a fluência que eu consegui depois que vim para cá e fui colocado à prova, né? A gente se coloca numa situação onde a gente ou aprende ou não se comunica. Então, acho que isso também estimula muito, né? Faz com que a gente, né, o cérebro da gente trabalhe mais intensamente para conquistar essas coisas, né? Para vencer essas barreiras. Então, acho que para qualquer pessoa que esteja realmente, que tenha essa oportunidade, esteja, né, pensando em fazer isso, acho que o grande conselho que eu poderia dizer é meta a cara, né? Dê a cara a tapa mesmo e venha tentar viver, né, uma vida diferente e ter esse crescimento. Eu acho que é um processo assim que eu, sinceramente, não me arrependo nem um pouquinho de tá passando por ele ainda, né? Não posso nem dizer que já passei, estou passando por ele. Olha, eu diria que acho que o grande pré-requisito é você ter um inglês que te permita pelo menos você se expressar, pelo menos você entender o que está sendo pedido de você e se comunicar. Não precisa ser perfeito? Eu acho que não. Eu vejo muita gente aqui, eu tenho colegas brasileiros, pessoas que quando vieram para cá ou para outros lugares do Canadá, eles se enturmaram com os próprios brasileiros da mesma cidade primeiro, para poder tornar um pouquinho mais fácil essa adaptação. Então, acho que tem tudo isso você consegue hoje em dia, então, com a internet, mais fácil ainda. Você vai procurar no Facebook da vida uma comunidade, né? Brasileiros em Vancouver. Aí você vai encontrar lá pessoas que você pode se conectar ali e com isso a adaptação de todo mundo fica mais fácil. Né, mas você vai precisar de um mínimo, né? Você poder pelo menos entender as poucas palavras. Então, eu acho que é importante. Se tem alguém ainda com dúvida, né, em pleno século XXI, se o inglês é ou não é importante para a sua formação, não tem que ter dúvida, porque tem muitas oportunidades que vão depender realmente de você ter, pelo menos, né, algumas noções que te permitam sobreviver aí no começo. E aí, mas eu acho também que não é. Você não precisa ser super fluente, você não precisa, entendeu, estar falando perfeitamente, porque isso vai acontecer naturalmente, da mesma forma como a gente aprende. Nossa língua é natural, né? Desde que nós, claro, é diferente porque, né, o português a gente fala desde bebê, a gente ouve, né, e tudo, mas mesmo assim eu acho que é um processo mais ele é assustador à primeira vista, mas eu acho que as pessoas não deviam se deixar assustar por ele, não, e meter a cara mesmo, vir com um mínimo assim de noção e o resto, cara, pegar no tranco mesmo, meter a cara, eu acho que vale a pena. Com certeza. Na verdade, já desde o meados do ano passado, eu tenho um podcast, né, que eu publico junto com outros dois colegas que são desenvolvedores brasileiros de jogos que estão no exterior, que é o Fernando Seco e o Rafael Kunen. Então são meus colegas da época do Brasil que também vieram para fora. Nós temos um website onde a gente publica o nosso podcast, nós temos um blog, a gente publica algumas notícias, alguns pensamentos, mas a principal atração que a gente tem lá é um podcast que sai a cada semana, né, que se chama PodQuest. Então o endereço seria www.thepodquest.com. Então eu vou soletrar, é www.thepodquest.com. Apesar do nome, né, como uma brincadeira aí com o nome em inglês, o conteúdo é todo em português. Nossa ideia é justamente se juntar e discutir um pouquinho, um pouco até do que a gente falou aqui, né? Todos esses desafios, essas dificuldades, é mais voltado para a área de jogos, né? Então é para um público que gosta dos games e que quer saber um pouco sobre como os games são feitos por baixo dos panos na indústria internacional. A gente viu que tinha pouquíssimo material desse tipo disponível, principalmente em português, para o pessoal do Brasil que está procurando isso. A gente decidiu começar esse website, esse podcast. Então, toda semana a gente se reúne pela internet mesmo, a gente usa Skype, nós estamos longe um dos outros. Então, o Fernando está em Montreal, o Rafa estava na Finlândia até recentemente, já está mudando para um outro país para ir para uma outra oportunidade. Então, a gente está sempre gravando, a gente tem que se reunir toda semana pelo Skype mesmo, a gente grava o programa e fica é uma diversão para a gente falar sobre um assunto que a gente gosta tanto e a gente espera que seja útil também para as pessoas que estão no Brasil. Então, acho que o contato que eu deveria deixar é o do site, é o www.thepodquest.com, e aí lá você vai encontrar o meu e-mail, o e-mail dos meus colegas que gravam o podcast comigo, e a gente está aberto aí para trocar ideias sobre tudo mais que o pessoal quiser falar, principalmente se for sobre games, se quiser combinar para a gente jogar online também, uma partida de FIFA, eu tô aceitando, então acho que esse é o contato. Então tá bom. Beleza, combinado. Tá, obrigado. Eu, na verdade, se eu puder contribuir, né, um pouquinho, levar um pouquinho de volta, né, tudo que eu vim aprender aqui, acho que vai ser uma realização mesmo de um sonho. Tentei aí durante 10 anos, né, ajudar essa indústria a sair do chão, Mas chegou a hora de eu precisar pensar também um pouco na minha própria carreira, e aí eu vi que eu tinha tratado de tudo um pouco aí e vim para fora. Mas como eu disse, não foi uma coisa assim que o meu plano era sair do Brasil, entendeu? Vou largar tudo aí nesse país e vou para outro país. Nunca foi nada disso, pelo contrário. E se eu tiver essa oportunidade, espero que eu tenha, né, ainda essa oportunidade na minha carreira de levar esse aprendizado que eu estou conseguindo aqui de volta para o meu país, para criar empregos aí, para dar oportunidade para outras pessoas que talvez estejam começando agora e tenham esse interesse na área de jogos, não encontrem a oportunidade no Brasil, né, para que talvez elas, se elas realmente tiverem a oportunidade de sair do país, elas tenham pelo menos uma opção de permanecer, né, e de ter alguma coisa que possa desenvolver a carreira delas dentro do nosso Brasil e não ser obrigado a vir para fora, como mais ou menos foi o meu caso. Então, de fato, eu gostaria que isso acontecesse. E aí eu agradeço, né, a vocês também, você, Flávia, todo o pessoal do programa, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Espero que, né, se acender uma pequena chama aí no pessoal que está assistindo, de ter vontade realmente né, de enfrentar esse desafio que é sair do Brasil para procurar uma vida melhor, procurar uma carreira melhor. Espero que eu tenha, que a gente consiga ter contribuído aí um pouquinho para isso. Mas foi um prazer, obrigado e estou aqui para o que vocês precisarem. Tudo bom?